verso 3. Estou lendo aqui numa N. Cada dia eu leio numa versão, só para dar bagunça, né? Tem dia que eu estou com a NVI, tem dia que eu estou com a Almeida e Corrigida. Hoje eu estou numa nova tradução na linguagem de hoje. Numa NTLH. Eu sei que tem aí também, então acha aí pra gente aí. Eu gosto muito dessa versão aqui também. Já pôs lá, né? Aí. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas, fala comigo aí, mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Vamos dar uma esticadinha lá para frente para a gente dar uma adiantada aqui quando Jesus estava explicando aqui. Pula lá para o verso 18, no mesmo capítulo. Então escutem o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino e não a entendem são como sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem com alegria e aceitam logo, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos, as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo, a ilusão da riqueza, sufocam as mensagens, a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, uma 100, outra 60 e ainda outras 30 vezes mais do que fora semeado. Amém, até aí. Querido, todos nós, todos os seres humanos, naturalmente nós somos improdutivos. Todos nós naturalmente, na nossa carne, nós somos improdutivos. Nós falamos aqui sobre a terra da beira do caminho, para relembrar que a terra da beira do caminho é aquela pessoa que foi endurecida por tanta coisa, por tanta gente que passou na vida dela ou ainda passa na vida dela, exatamente igual aquela plantação na beira, perto da estrada, onde vira e mexe a roda do carro passa, onde os camelos passavam, então aquela, tanto passar de gente, de coisa, de informação, de cultura, de televisão, de disso e daquilo, foi endurecendo a pessoa. Então ela se torna tão dura a ponto de quando a semente do Espírito Santo bate ali, não penetra. Então logo aquilo é roubado, sem produzir nada, sem entrar nela. As sementes de terreno pedregoso são aquelas pessoas que a semente entra nelas no primeiro momento, mas porque a fé delas não foi 100% baseada na palavra de Deus, e de repente se baseou na igreja, nas pessoas, no, nas experiências, e ela não teve a experiência do Espírito Santo entrar e remover coisas de dentro dela. São aquelas pedras, podem ser amargura, pode ser a falta de perdão, pode ser várias coisas, mas coisas que ficaram ali escondidas numa aparência de conversão, porque assim o terreno pedregoso, você olha e acha que é verde, mas por baixo só tem rocha, por baixo tem areia, tem cascalho, tem coisa que não foi removida. Então a palavra diz que essa semente parece produzir alguma coisa, mas não aguenta o calor do sol, não aguenta as dificuldades da vida. A outra semente é a semente semeada entre espinhos. O que seriam isso? Jesus explica que são as pessoas sufocadas pelo cuidado do mundo. Todos nós temos ter cuidado do mundo, não tem como, foi o que a gente pregou da última vez. Todo mundo aqui tem que pagar imposto, não tem jeito de fugir do leão, não tem jeito de você não se preocupar com uma faculdade, você tem que se adequar ao mercado de trabalho, à realidade da sociedade em qual nós estamos, mas isso não pode tomar nossa vida, a ponto de nós nos desesperarmos e sermos ansiosos e ignorarmos os cuidados de Deus. Mas Jesus termina a parábola dizendo que existe sim uma terra boa, e essa terra é a terra que três coisas ele diz: é a terra que ouve a mensagem, que entende, que recebe essa mensagem, e então produz frutos, 30, 60 e 100 por um. Querido, nós precisamos entender a primeira coisa aqui, que ele, eu comecei dizendo isso, ele olha para você como uma terra fértil, e ponto. Cristo, você pode ouvir a palavra e falar, eu sou esse cara da terra espinhosa aí, está cheio de mato aqui, está cheio de indiferença aqui, está cheio de preocupação com quanto eu vou ganhar, com o meu casamento, com isso, com aquilo, e pouca preocupação, e pouca ocupação, e pouco tempo gasto com a palavra de Deus. Você pode ouvir a palavra e pensar assim, eu sou esse cara pedregoso, eu não dá certo, eu tento, mas eu não perdoo, eu carrego gente na minha vida, e a palavra fala que eu sou esse cara pedregoso. E outros podem estar aqui achando que é a terra dura, que a mensagem ainda nem entrou em mim, eu sou um pior ainda, a mensagem, eu venho na igreja, mas eu sou essa terra dura, bate aí, eu estou no Facebook, eu estou fazendo qualquer coisa, mas nem entra a mensagem na minha cabeça, eu saio da igreja, eu sou um cara comum, não sou cristão. Mas eu quero dizer para vocês, que Ele olha para nós como uma terra produtiva. Ele não descansará até ver o fruto do seu penoso trabalho completo em você e em mim. O Espírito Santo, Ele não olha para você como uma terra dura à beira de caminho, Ele não olha para você como uma terra sufocada pelos espinhos, Ele não olha para você como alguém cheio de pedras, ponto. Ele não olha para você assim. O olhar dEle é um de terra produtiva, é de gente que está aqui para produzir a 30, a 60, a 100 por 1, amém? E só cabe a nós decidirmos aceitar a forma como Ele nos olha, a forma como Ele nos vê, ou nos aceitarmos na nossa circunstância carnal, de natureza caída e derrotada. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos entender a palavra de Deus, e nós vamos fazer tudo aquilo que é necessário, para que Ele venha e transforme tudo nas nossas vidas, sejam pedras, sejam endurecimentos, sejam os espinhos, que o agricultor nos prepare, para produzir aquilo que Ele quer em nós, amém? Amém? Vamos ler um texto para confirmar isso aqui em Hebreus 12, rapidamente, Hebreus 12, no versículo 10... Hebreus capítulo 12, versículo 10 e 11, diz assim que, sobre o trabalho de Deus nas nossas vidas, amém? Nós vamos falar sobre isso agora. Diz assim, os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, porque achavam que isso era certo, mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria, porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Amém? É isso que o Senhor quer fazer essa noite, é fazer com que você entenda que o que Ele quer produzir em você precisa passar por um processo de sair de uma natureza na alma, onde nós somos espinhosos, endurecidos e cheios de pedras, para uma natureza no espírito, onde nós somos uma terra fértil, onde o fruto dessa recompensa de sermos corrigidos, arados, cultivados por Deus, seja uma vida correta e de paz. Quantos querem viver nessa recompensa? Da palavra de Deus trabalhando em nós, amém? Querido, Ele precisa fazer isso para que nós possamos crescer, para que nós possamos desenvolver. Lembre que nós estamos pregando aqui sobre o fruto do Espírito, mas não tem como a gente chegar nas facetas do fruto do Espírito sem falar da terra, querido, porque nós, esse é o grande problema, nós quando somos remoídos, ou melhor falando de terra, quando nós somos revolvidos pelo arado, pelas ferramentas de Deus, nós relutamos. Nós não queremos, nós queremos ser bons, nós queremos estar de acordo com aquilo, mas nós não queremos ser removidos, nós não queremos ser tirados dos nossos lugares de conforto, nós não queremos ser confrontados na onde a nossa vergonha é exposta. Mas querido, é impossível você pegar uma terra dura, uma alma cheia de religião, cheia de identidade com o passado, uma mente carregada de imagem, de pornografia, de violência, de discussões, de divisões, e pegar e jogar uma semente lá e achar que vai germinar. É isso que nós precisamos entender, querido, não tem como. Deus não pode fazer na nossa alma aquilo que Ele precisa fazer no nosso espírito, e a alma, como essa terra endurecida, cheia de obstáculos, ela se constitui num problema para que Ele chegue. Então o que nós precisamos entender é que Ele não tem jeito. Se nós queremos viver o fruto do Espírito na nossa vida, o agir, que o fruto do Espírito é esse agir do Espírito Santo de dentro para fora, de uma maneira que brote em nós, se nós queremos viver isso, nós precisamos deixar Deus tirar coisas da nossa vida. Nós precisamos deixar Deus vir com a enxada dele e quebrar aquela terra que parece um concreto em nós. Se nós não nos abrimos ao agir de Deus na nossa vida, não tem como a gente assumir a nossa natureza espiritual. Por mais que ele olhe para nós como terra produtiva, como terra fértil, se nós não nos abrimos para isso, querido, para o Espírito Santo, se nós não nos entregarmos, não tem como nós chegarmos naquilo que ele veio de nós. Nós não podemos mais nos contentar com essa natureza humana de ser uma terra desértica. Há muito tempo, nós estamos aqui, não sei quanto tempo cada um de vocês, mas eu estou aí 18 anos, não aqui nesse lugar, mas na caminhada. Desde quando ele me chamou para ser uma terra, para semear a palavra dele. Chega uma hora, querido, que isso tem que causar um incômodo em nós, não dá mais para continuar carregando aqueles pecados de estimação. Puxa, lá atrás eu era um cara que falava comigo, já saía na porrada. Será que depois de 10 anos eu tenho que continuar assim? Falou comigo, aquela natureza agressiva vem e brota e eu já quero ir para a voadora. E alguma coisa tem que mudar em nós. Eu era aquela menina que não podia ouvir alguma coisa, saber de alguma coisa que precisava contar. É só para as minhas amigas, mas tinha que contar. Mas já passou, o evangelho vem em mim. Isso tem que produzir mudança, tem que chegar um ponto na nossa vida que a gente tem que entender que não dá mais. Era aquele cara que não podia entrar na internet, que parava naquele... Mas, espera aí, a gente não pode mais se contentar com essa vida medíocre. Era aquele cara que via, sentava com o pastor para tratar um problema, mas já tem 5 anos, eu vou voltar e vou sentar com o pastor e vou tratar o problema, do mesma coisa, do mesmo... Não dá, vocês estão entendendo? Chega uma hora que a gente precisa se entender como alguém que está vivendo na alma, e que na alma a gente não vai conseguir produzir aquilo que o Espírito Santo tem para nós, querido. E quando eu olho para nós aqui, nessa igreja que nós estamos, uma igreja que fala de viver no Espírito, parece que o negócio fica mais apertado ainda, né? A gente tem que perder, sabe o que acontece com a gente? A gente precisa perder esse medo da nossa vidinha ser remexida. A gente tem que perder esse medo de perder algumas coisas. A gente precisa começar a abrir mão daquilo que é passageiro e começar a valorizar aquilo que é eterno. Porque a gente tem segurado tantas coisas passageiras com a gente, que quando vem aquilo que é eterno, não tem mais mão para segurar. Ah lá, está a figurinha ali, ó, do lado da mamãe. Ela quer um negócio ali, ela está interessada no negócio, mas no meio do caminho ela acha outra boneca, aí a Duda aparece com outra boneca, ela quer a boneca da Duda, e aí ela pega a canetinha de não sei quem, aí na hora que é para ela segurar aquilo que ela precisava, não tem mais mão, não tem mais dedo. Sabe? Na hora que vem aquele negócio que é o que o Espírito Santo tinha para você, você está carregando tanta coisa, tem tanto embaraço ali, tem tanta coisa ali na mão que não dá mais para segurar. Querido, chegou a hora que o Espírito Santo está falando para você, larga esse negócio aí, libera suas mãos hoje, libera seus ouvidos, libera o seu coração hoje para receber o que o Espírito Santo tem para você. Querido, a gente precisa caminhar, a gente precisa romper, a gente precisa começar a viver agora da maneira que Ele vê a gente. Tem uma música do Jesus Culter, tem uma música que diz assim, deixa eu tentar lembrar agora, aqui, fazer uma tradução automática na minha mente aqui. Ninguém me olha da maneira que o Senhor me olha, ou ninguém me vê da maneira que o Senhor me vê. Como que é a continuação disso que ele canta? Ninguém me chama da maneira que o Senhor me chama, porque você me chama de amado, você me chama de filho. Então isso tem que queimar dentro de nós, querido, quando nós olhamos para a maneira que Ele nos olha, isso tem que queimar em nós. A música fala exatamente isso, que isso vem a queimar, para a gente poder cantar sobre isso, para a gente poder falar sobre isso, para a gente poder transparecer isso que está dentro de nós, falando conosco, querido. Chega a esse ponto que a coisa tem que transparecer em nós, a gente está nesse ponto. O Espírito Santo está chamando a gente para maturidade hoje, é o que eu falei na última pregação. Quando a gente olha para o terreno espinhoso, chega o ponto em que a gente precisa separar os homens dos meninos, isso é espiritualmente falando. Não da simplicidade de uma criança para receber a fé, mas na maturidade para viver essa fé. Esse é o paradoxo do Evangelho, que nós somos chamados para sermos como crianças, na simplicidade de receber a fé, mas nós somos chamados, como Deus disse para Josué em Josué 1:9, a tradução mais fiel que teria para aquilo lá, Deus olhou para Josué e falou assim: Josué, seja homem. A gente traduziu como seja forte e corajoso, mas está chegando um ponto que Deus está olhando para você, querido, falando, está na hora de você ser homem, rapaz. Está na hora de você parar de ser uma menina e ser uma mulher de Deus. Esse ponto é o divisor de águas. Chegou a hora da gente entender que não dá mais para ficar deixando os espinhos sufocarem a gente. A gente precisa receber a natureza pelo Espírito agora e viver da maneira que Deus quer que nós vivamos. Abra o seu coração para o Espírito Santo falar com você nessa noite. Amém? Ele tem que podar, querido. Ele tem que cortar. É na base da enxadada. Deus precisa nos corrigir, querido. Sabe, se você realmente está interessado em ser uma terra fértil, se você realmente foi chamado para viver pelo aquilo que o Espírito Santo tem para você, esteja disposto nessa noite e no resto da sua vida a levar umas enxadadas de Deus nos cantinhos do jardim onde ainda a terra está dura. Esteja pronto para sentir a paz de Deus entrando lá naquelas áreas que você relutou em liberar, o perdão que você ainda não entregou, as mágoas que você insiste em esconder com a sua atividade na igreja, com a sua aparência de estar tudo bem. Deixa o Espírito Santo entrar com a pá lá e arrancar essas pedras. Deixa o Espírito Santo, em nome de Jesus, ser o seu Deus. Pare de confiar no seu fundo de garantia. Ele vai precisar fazer isso com você, querido. Tem gente aqui que ele vai falar para você: não, eu quero chamar você agora para não ser mais um cara numa empresa formal. Você não vai ter mais carteira de trabalho. Agora eu que vou cuidar de você. Você vai meter as caras agora e vai eu e você só. Tem gente que o Espírito Santo está chamando para fazer isso, porque o camarada está lá e aquilo virou uma muleta para ele. E você não pode romper. O Espírito Santo queria que você estivesse ganhando 20, 30 mil aí com o seu negócio. Você está lá ganhando mil e pouco, porque você está lá com medo, na prisão da ansiedade. Os cuidados do mundo estão te consumindo. Quantos recebem essa palavra de loucura? Porque o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus, sabedoria de Deus. Aleluia! Amém! Vocês estão preparados para as podas? Quantos estão preparados? Quantos falam? Pode podar, Deus. Pode podar. Fala aí, pode podar, que é bonito. Fala, pode, não é, pode podar, não é? Pode podar, Deus. Fala, pode podar. Fala para ele, pode cortar, Deus. Bate com a enxada, Jeová. Olha para o seu irmão aí, com muito carinho assim, na cabecinha dele assim, ó. Bate com a enxada, Jeová, aleluia. Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? Nicodemos era um fariseu muito legal. É sério. Nicodemos, ele era um fariseu muito legal. Mas ele era um fariseu ainda, sabe? Ele ainda tinha muita religião dentro dele. Então ele começou a olhar para Jesus e ele viu que Jesus era Deus. Ele entendeu que Jesus era aquele que ele sabia, mas ele tinha muita religião dentro dele. Aquilo impedia ele de dar a cara a tapa, de sair no meio dos fariseus e falar: eu quero seguir Jesus, pega esses negócios, essas roupas, esses troços, tudo que eu vou seguir. Ele tinha aquilo ainda dentro dele. Então ele não tinha se entregado para Jesus totalmente. E muitos de nós somos assim, sabia? Nós estamos segurando coisas na nossa vida e nós ainda nos encontramos com Jesus às ocultas, aos domingos, aos sábados, às quartas-feiras. E nós achamos que esse pouquinho de religião, de atividade... Gente, presta atenção em mim, não bate papo agora não, por favor, em nome de Jesus. Que esse pouco de atividade pode resolver a gente. Mas sabe o que Jesus falou para Nicodemos? Falou: Nicodemos, você está querendo gerar coisas que o Espírito Santo pode gerar. Ele não falou exatamente assim, mas entendo o que eu estou dizendo aqui. Você está querendo que o Espírito Santo gere coisas em você na carne, e não dá, não tem como. A gente precisa ser Espírito e viver no Espírito para herdar o reino do Espírito, porque carne é carne, Espírito é Espírito. Sabe o que é necessário para a gente hoje? Nascer de novo. Querido, nós precisamos, entenda isso, nós precisamos nascer de novo. Esse é o único jeito do Espírito Santo produzir alguma coisa em nós. Sabe qual é o problema? Nós estamos aí achando, nos enganando, que é possível ter uma boa colheita, colher uvas boas, num pé de abrolho. Jesus disse isso: não dá para colher uva boa do abrolho, de um pé de uva brava, não dá para colher figo de um espinheiro, queridos. Mas quando nós mantemos a nossa aparência, a nossa atividade, quando nós continuamos carregando coisas e vivendo na alma, nós somos um espinheiro. Mas nós queremos colher uva boa, nós queremos ver o fruto do Espírito brotando em nós. É por isso que você xinga no trânsito, porque você é um espinheiro ainda. Necessário é nascer de novo, querido. Nós só podemos herdar o fruto do Espírito Santo se nós vivemos no Espírito Santo, Marlon. Se a gente continuar vivendo na carne, Paulo fala isso lá para... Agora deu uma falhada aqui, mas ele fala: se vocês continuam se degladiando, se vocês continuam disputando, acho que é para os Coríntios no capítulo 3, na primeira carta, se vocês continuam vivendo dessa maneira, como eu vou falar com vocês como uma igreja, como homens de Deus, como gente que tem condição de produzir o fruto do Espírito Santo? Os sinais, quando eu olho para vocês, vocês estão vivendo na carne. Não dá para o Espírito Santo produzir alguma coisa para aquela terra que eu olho e vejo terra ainda. Quantos estão me entendendo? No texto que nós lemos lá em Mateus 13, volta lá rapidinho para o verso 18, vamos ler de novo. Diz assim, Mateus 13, no 18, um pouquinho para frente, não é o 18, vamos ler o 23, vamos ler só o 23, Mateus 13, 23. As sementes que foram semeadas em terra boa, olha aqui quem, olha aqui está o segredo para nós sermos uma terra boa, para nós produzirmos, preste atenção aqui nesse texto. As sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem e produzem. Coloca para mim, por favor, aí numa revista e corrigida, Geraldo, só o 23. Porque aí está dizendo entendem, mas a Almeida e Corrigida vai dizer recebem. São as pessoas que ouvem, recebem e produzem. Ali está melhor, está vendo? Olha lá. A terra boa é aquele que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Ainda não é a versão que eu quero. Tem uma versão, alguém está com uma versão que diz aquele que ouve e recebe? Quem está com a versão que diz recebe? Ninguém? Tem uma versão que diz aquele que ouve, recebe ou aceita? Ninguém tem essa versão? É, ali não tem, mas depois eu vou falar qual a versão que está escrito recebe. Porque essa palavra recebe é a palavra mais próxima. Eu acho que a revista é atualizada, pode ser que está. Mas não precisa mudar, não. Depois a gente procura lá, eu ponho lá, vocês veem qual é a versão. O que nós precisamos entender aí? Existem três segredos e três características de quem é uma terra boa. A palavra diz que é aquele que ouve, aquele que recebe e aquele que produz. Você vai dizer para três pessoas aí, ouve, recebe e produz. Ouvir. O que é ouvir, gente? Quem sabe aí, quem arrisca o que é ouvir? Oi? Escutar. Prestar atenção. Se submeter. O que foi, Emily? Você falou alguma coisa? É. Sabe, gente, aí nesse texto que nós lemos em Mateus 13, um pouquinho antes de Jesus explicar a parábola do semeador, ele fala assim: eu falo para as multidões, por parábolas, porque eles ouvindo, não ouvirão. Que estranho, né? E mais alguns trechos que Jesus está dizendo parábolas, ele fala, vocês ouvindo, não ouvirão. O que é esse ouvir então, que é um pouco diferente de simplesmente estar sentado aqui ouvindo o neto falar alguma coisa? O que é esse ouvir? Eu coloquei aqui algumas características de ouvir. A primeira coisa que diz que ouvir ali, a outra versão até diz ali, ó, aquele que ouve a palavra e a entende. Essa versão explica o que Jesus estava falando a respeito de ouvir. Ouvir é mais do que você estar num lugar, porque senão você ouviria muita baboseira. Porque você está andando no trânsito aí, tem um carrão batendo funk lá, é o cara chavoso e meia nas canelas. Pensou tanto de baboseira que a gente ouviria e entraria dentro de nós? Então o Espírito Santo mesmo colocou um mecanismo em nós, de muita coisa que a gente ouve, a gente fala que é igual bala perdida no Rio, né? Bala perdida no Rio de Janeiro, é que entra por um ouvido e sai pelo outro. Muita coisa que a gente ouve é assim, passa pela gente, a gente não presta atenção, a gente não assimila. Acho que a melhor palavra para descrever esse ouvir que Jesus estava falando é assimilar aquilo, é assimilar. É mais do que ter ouvidos físicos captando alguma coisa, é ter ouvidos espirituais desatinados para assimilar aquela verdade dentro de nós. Jesus disse que as multidões ouviriam, mas não ouviriam, ouviriam, mas não entenderiam, ouviriam, mas não seriam mudados. Mas nós, queridos, para sermos uma terra fértil, precisamos ouvir a palavra de Deus. Como a gente faz para ouvir a palavra de Deus nesse nível então? A ponto de poder ouvir, aceitar, assimilar, entender essa palavra. Porque só assim, esse é o primeiro passo para que nós sejamos terras férteis. Então nós precisamos entender isso. Primeiro passo, querido, é que quando você ouvir a palavra, aceite que ela é de Deus. Esse é o primeiro grande segredo para que você ouça a palavra de Deus. Sabe por que muita gente não ouvia Jesus falando? Não ouvia João Batista falando? É porque achava que era mais alguém falando alguma coisa. Muita gente ouvia João Batista e entendia que ele era o Elias, da profecia em Isaías. Ele era o Elias esperado, que prepararia o caminho. Então eles ouviam aquele cara doido, sem estilo, sem nada, um maluco, barbudo, cabeludo, comendo um gafanhoto. Mas algumas pessoas aceitavam com o seu coração que aquele era o enviado de Deus. Logo, tudo que aquele cara falar é de Deus. O primeiro grande segredo para nós ouvirmos, a nível de ouvidos espirituais, não terem mais cera, não terem mais resistência, quando você ouvir a palavra, entenda que ela é de Deus. Queridos, Deus fala conosco através de muitas coisas. A palavra no Salmo 19 diz que os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia as suas obras. Por isso que nós nos tornamos indesculpáveis, de acordo com Romanos, porque nós saímos dessa porta, nós vemos a lua, a estrela, esse sol hoje aí que estava esquentando até, né? Meu Pai do céu, estava cozinhando ovo na sombra hoje. Mas nós vemos isso e dentro de nós, nós entendemos que existe alguém por trás disso, que existe um Criador nisso. Então os céus declaram a glória de Deus, a troca das estações anunciam que existe um Deus controlando tudo. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus também é Deus falando com a gente. De que maneira? Seja quando nós lemos a palavra de Deus, seja quando nós ouvimos uma canção que está declarando uma verdade da palavra de Deus, seja quando sobe alguém aqui, ou uma pessoa mais madura do que você, um pastor, fala para você alguma coisa e confronta você com alguma coisa. A única maneira de você se tornar uma terra produtiva nessa hora é você aceitar que a palavra é de Deus. Essa é a primeira grande característica que diferencia gente que vai continuar sendo espinhuda, pedregosa, dura e vivendo na alma, de pessoas que serão uma terra produtiva, tal como ele olha para nós. Terras produtivas ouvem a palavra de Deus. Porque primeiro, sabem que a palavra é de Deus, amém? Segunda característica, de ouvir dessa maneira, ouvir é, anotei aqui, ouvir é agir positivamente. A grande característica de um ouvir espiritual para ser mudado por essa palavra, a primeira é entender que ela é de Deus, a segunda é agir positivamente a ela. O que, que é isso? Deixar de lado tudo o que está acontecendo naquele momento, porque Deus está falando, e prestar atenção. Agora como eu entendo que essa palavra é de Deus, mas o camarada está pregando, e eu estou fazendo qualquer outra coisa. Nós estamos louvando, cantando canções que declaram a glória de Deus, num grande momento em comunhão, de oportunidade de adorar, mas tem gente fazendo qualquer outra coisa. Isso diferencia uma terra que vai continuar endurecida, cheia de pedras, porque o momento do louvor é um momento onde Deus está ali, ó, sendo adorado, sendo entronizado. Enquanto nós o adoramos, Ele constrói o seu trono na terra, Ele vem aqui. Quando nós nos juntamos, mas tem gente que não entende que é a palavra de Deus, porque se entendesse que é a palavra de Deus o momento do louvor, o momento que alguém está pregando, o momento que um pastor está te ensinando, o momento que você está se expondo à palavra, é o momento de parar tudo e prestar atenção. Sabe, porque Deus sabe que um pouco menos disso, um pouquinho que você está ali vendo um e-mail, vendo qualquer outra coisa, é uma grande prova de menos consagração, querido. É uma prova de gente que ainda não está 100% compromissado com ouvir a palavra de Deus. Querido, se Deus estivesse aqui agora, sentado na nossa frente, falando com você, sério mesmo que você ia mexer no Facebook? Sério mesmo que você ia 5 vezes tomar água lá embaixo? Sério mesmo que se Jesus estivesse aqui assim e você estivesse olhando para Ele, adorando a Ele, você ia fazer qualquer outra coisa? Pois é, querido, todas essas coisas acontecem. Quando a palavra de Deus está sendo falada aqui, é Deus sentado aqui, compartilhando da sua natureza com a gente. E é só isso que pode mudar a gente. Quando nós estamos louvando, é Jesus que está aqui sendo adorado. Mas nós fitamos os nossos ouvidos, como a gente passa na frente da Marisa e tem um carro lá, com a meia nas canelas, lá o chavoso para cá. E nós entendemos louvor como isso. Manda para as canelas. Já era, né, Rafa? E está aqui os caras no louvor, tem gente perguntando onde é o toalete. Né? Onde é o toalete? Só quem foi no paintball que entende essa. Tinha 30 caras ontem no paintball, só homem, barbudo, no meio do mato. Me aparece um negão lá, 3x4, e pergunta para os caras, por favor, onde é o toalete? Toalete. Tinha cara com a calça riada na árvore lá, né? Ô, toalete, 30 caras no meio do mato, onde é o toalete? Mas soltaram uma dessa aí. É muito bom, né, cara? Paintball é a diversão garantida. Mas nós estamos aqui na igreja também, mais preocupado onde é o toalete, do que nos dedicar aqui, do que abrir o nosso coração e entender que Jesus está aqui. Querido, que diferencia uma terra que vai continuar sendo uma terra sufocada por espinhos, de uma terra que vai produzir, a primeira característica é uma terra que ouve a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é assimilar a palavra de Deus, porque ela é de Deus, e é quebrar tudo, é parar tudo, é abrir um vácuo no tempo, é abrir mão de gente que está do seu lado, é abrir mão de atividade, tudo, para ouvir a palavra de Deus, porque ela é de Deus. Terceira característica de ouvir, cumprir o que ela determina. A grande diferença entre alguém que ouve a palavra de Deus e entende, entre alguém que ouve, mas não ouve, é que quem ouve e recebe a palavra de Deus, cumpre o que ela determina. Esse é um sinal de terra fértil. Porque aquele homem que lê a palavra, aquele homem que é exposto a uma pregação, aquele homem que é exposto a uma repreensão, aquele homem que é confrontado pela palavra, aquela mulher que recebe aquela chamada de atenção, que sabe que é de Deus, e volta e faz tudo ao contrário. O apóstolo Paulo diz que é semelhante a um homem, que tendo olhado para o espelho, contempla a sua imagem, mas logo se esquece. Por isso nós precisamos mais do que ouvir e crer, nós precisamos ouvir, entendendo essa palavra, pôr ela em prática. Esse é o ouvir de uma terra boa. Esse é o ouvir de uma terra fértil. Segunda característica, receber. É aquele que recebe essa palavra. Sabe, a gente, no nosso linguajar evangeliquez, a gente usa muito receber, né? O pastor vai lá e fala, você é curado, eu recebo, aleluia. Não é assim? E a gente acha que esse receber da palavra de Deus é que nem quando alguém vai lá e te dá um presente, né? Dia 30 foi aniversário do Geraldo, né? Quem deu um presente para o Geraldo aí? Geraldo merece presente de todos nós aqui, hein? Geraldo é um cara ímpar. Geraldo não esquece do aniversário de ninguém. Quase toda festa que tem na igreja, ele que lembra, ele que faz. É verdade. Amanhã é aniversário da Cremili, né? Quem mais está fazendo aniversário? Quem fez aniversário em janeiro aí? Levanta a mão. Ontem? Da Paloma, da Josi? Não pode deixar passar, mas dia 16 foi do pastor Vinícius. Sempre que eu estou falando de aniversário aqui, do presente. Algumas pessoas deram um presente para o Geraldo. Quando você vai dar o presente para o camarada, o que ele faz? Recebe, né? Fica feliz, recebe. Se é um sapato, ele logo vai querer usar. Está com tênis novo hoje, Geraldo? Não, ontem o Geraldo estava de tênis novo. Está de camiseta nova, de presente. Quando a gente recebe um presente, a gente logo usa. Mas, querido, receber da palavra de Deus é muito mais profundo do que isso. As pessoas dizem, eu aceitei a Cristo. Dá a impressão que, né, receber um presente de aniversário, querido. Mas quando nós falamos esse receber de uma terra produtiva, é muito mais do que esse recebo, quando alguém fala que você é curado. O receber da palavra de Deus é que você assinar um contrato, que você concorda com cláusula por cláusula daquele testamento. Quando você diz que você recebe a palavra de Deus, o que Mateus ali está ensinando para a gente, que o Evangelho segundo Mateus está nos ensinando, é que aquele que ouve dessa maneira, que assimila e entende que ela é de Deus e recebe, receber a palavra de Deus, é você assinar um contrato e reconhecer firma, de que você vai cumprir tudo que está escrito, linha por linha. Aceitar a Cristo é muito mais do que dizer, eu entendo que Ele é meu Senhor. É aceitar, viver como Ele viveu. Uma terra produtiva não é uma terra que recebe a bênção como presente, eu recebo essa bênção, eu sou o cara próspero, aleluia. É alguém que recebendo isso, entende tudo que está escrito ali, e vai viver de acordo com aquilo. Sabe, a gente foi na colônia de férias, esse exemplo ficou muito marcado na minha vida. Porque quando a gente vai para a colônia de férias, a gente assina lá, né, que você vai ficar na colônia, você pega os seus papeizinhos que você vai comer, beber, etc, tal, só farra, não precisa cozinhar nem nada, né? Muito bom, tranquilo. E essa última vez que eu fui para lá, quando eu fui sair, tinham colocado TV de LCD em todos os quartos. Então, por causa da TV de LCD, que era novidade, o camarada não podia ir embora da colônia sem alguém lá fazer uma vistoria no quarto. Então, quando você vai para a colônia, você, né? Opa, você vai para a colônia, eu recebo, aleluia, vou para a colônia, é farra. Para a praia, vou comer e tal. Mas aí chegou a hora de ir embora. E o cara da portaria tinha que fazer a vistoria. Aí você já usou a colônia, né? Você já desfrutou da bênção, né? Você já está curado, já está bonitinho e tal, beleza, agora é hora de vazar, né? Agora é hora dos meus compromissos. Aí tinha um cara pitizando no portão lá. O bonitão estava brigando com o porteiro, humilhando o porteiro. Que não, está desconfiando de mim, que negócio é esse? Que eu fico aí, não sei quantos anos que eu venho aqui. E começou a bater boca com o cara, porque o cara falou que ele não podia ir embora enquanto não fosse vistoriar o quarto dele. Sabe, querido, a nossa reação à palavra de Deus de receber é exatamente igual. A gente recebe, mas na hora que o negócio vem para um posicionamento nosso, a gente cisca. A gente aceita ir para a colônia de férias, a gente aceita ser salvo, a gente aceita ser curado, a gente aceita que a gente é próspero, a gente aceita que Jesus é o nosso Senhor, aleluia, glória a Deus, que legal. Mas na hora que o negócio vem para a gente, ele fala assim: agora eu vou entrar no seu quarto e fazer vistoria e ver como é que está o negócio, que senão você não vai passar para o outro lado. Aí a gente: não, mas não era assim. O negócio disse que eu era salvo. Mas não era assim. O pastor Vinícius estava falando esses dias no louvor. A gente aceita, porque é muito legal tocar. Qualquer camaradinha feinha fica bonito aqui em cima, com violão na mão. Foi assim que eu casei. Você vai lá, sobe, você vai tocar, você vai arrumar a mulher rapidinho. É bonito, né? Os caras já, opa. Tem a chargezinha lá, né? O carinha feio na igreja, as meninas, ah, que estranho. O cara parece até com o Johnny, assim, alargador, tatuadão, não é que você é feio. É a charge, parece com o Johnny. O cara com os braços tatuados, de alargador, com o baixo no joelho, né? É o carinha feio na igreja. Primeiro ele tá sem o baixo, as meninas, ah, Chris Credo, Deus me livre. Aí o cara sobe no palco com a banda com o baixo, as meninas, ah, que lindo. Então os caras aceitam a ideia de vir pro louvor. Mas na hora que o pastor Vinícius fala que tem que estar aqui 9 horas da manhã no domingo, não vem. Na hora que fala para tirar música, os caras chegam no ensaio aqui, música do Ouvir e Crer é 4 acordes, quando é muito complexa, geralmente é 3. Não sei. Ué, você recebeu ou não recebeu a palavra de Deus, meu irmão? Estão me entendendo? O receber da palavra de Deus é muito mais profundo. Não é superficial como receber um presente, querido. Quando nós entendemos, nós ouvimos a palavra de Deus e nós recebemos, isso vai implicar em mudança de comportamento. Isso é receber a Cristo. Isso é receber a palavra de Deus. E é assim que nós temos que nos comportar para sermos tal como Ele nos vê. Uma terra produtiva. Amém? Amém? Outra característica de receber, querido, é que nós abrimos mãos de preconceito. Quando nós ouvimos essa palavra de Deus e nós temos estereótipos dentro da gente, e a gente está cheio de preconceito formado, cheio de regras para explicar as coisas, mas quando a palavra de Deus vem e confronta a gente, na hora a gente abre mão disso. Isso é abrir a palavra de Deus. Receber a palavra de Deus é abrir mão de conceitos formados. Sabe, o Espírito Santo, quando ele vem morar dentro da gente, você acha que o sofá tinha que ficar do lado esquerdo e o rack tinha que ficar aqui porque não pega sol, mas quando ele vem, ele fala: não, a televisão tem que ficar aqui e o sofá tem que ficar aqui. Aí é a hora que a dona de casa aqui, né, porque nós parecemos aquelas donas de casa metida, que acha que sabe que onde o sofá tem que ficar, onde o tapete tem que ficar. Quando o Espírito Santo fala, é hora de você abrir mão de ser o dono da casa. Estou usando dona de casa, os meninos não se frustrem. Mas é porque a dona de casa que, né, quem tem mãe aí que fica mudando as coisas de lugar, cada um mês você chega na casa, mas o sofá não era aqui? E vai falar alguma coisa, né? Mas nós somos assim quando o Espírito Santo vem fazer morada dentro de nós. O Espírito Santo vem e muda alguma coisa, mas nós não queremos receber, porque a gente acha que sabe onde as coisas têm que ficar. A gente acha que sabe dentro de nós o devido lugar das coisas. Eu quero dizer para você uma coisa: você não sabe. Está feia a sua casa, está uma bagunça, não dá para receber visita. Deixa o Espírito Santo dizer para você como é que as coisas têm que ficar dentro da sua casa, meu querido. A palavra de Deus diz que Ele vem fazer morada em nós, querido. Ele não vem morar como alguém que alugou você, como um inquilino que não vai cuidar, ele vem morar como dono da casa. Ele compra a propriedade, querido. Ele não vem morar aqui como visita, ele vem morar. Ele vem fazer morada em nós. Para, em nome de Jesus, de querer dizer para o Espírito Santo que ele não sabe onde as coisas têm que ficar. Uma terra produtiva é uma terra que abre mão daquilo que ela sabe. Eu não sei de nada. Quando o Espírito Santo fala algo novo para mim, se eu achava que eu sabia, eu passei a não saber mais nada, querido. Se eu achava que eu sabia como que era que tinha que adorar, como era que eu tinha que me comportar, a partir do momento que a palavra de Deus vem e bate em mim, é hora de que eu tenho que humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e dizer: eu não sei de nada, Espírito Santo. Estou aqui eu, pobre pecador. Eu achava que eu fazia tudo certo, eu achava que eu era aquele fariseu, que dava o dízimo de tudo, que jejuava, que orava, mas quando o Espírito Santo bate em mim, eu tenho que ser como aquele publicano, abaixar minha cabeça, pôr a mão no peito, e agradecer a Ele por estar falando comigo, me dando uma nova chance de entender o que Ele quer para a minha vida. Isso é receber a palavra de Deus. Essa é a segunda característica de uma terra fértil. Sabe, eu anotei algo aqui muito importante. Receber é acolher no coração, é incorporar no solo da minha vida diária. Isso é receber a palavra de Deus, é acolher ela no meu coração e incorporar aquilo na minha vida diária. É entender aquela verdade e incorporar aquilo no meu dia a dia, no meu cotidiano. Aquilo passa a ser orientação para a minha vida agora, não o que eu achava, não o que eu pensava. Sabe, querido, uma boa horta, uma terra fértil, não haverá partes que não foram alcançadas. Não pode haver em nós partes em que o Espírito Santo não chegou. Ele quer arar a gente por completo. Ele quer transformar a gente por completo, querido. Nós precisamos abrir todas as portas da casa. Sabe, às vezes Jesus já bateu na porta e entrou aqui, mas Ele ainda não foi e ceou com você. E você ainda não teve a oportunidade de cear com Ele, porque você só deixou Ele chegar no corredor. Ele precisa ainda passar pela sala da sua casa, Ele precisa ainda entrar no lavabo, Ele precisa subir a escadaria, aquela parte que quando chega a visita, você não deixa ninguém subir, porque lá em cima está uma bagunça. Quem mora em Sobrado sabe o que eu estou falando, né? Vai chegar a visita, você joga todas as coisas lá em cima, bate as portas, não, o pessoal vai ficar aqui embaixo, está tudo beleza. Mas o Espírito Santo, Ele vai morar na sua casa, Ele não é uma visita. Você precisa deixar Ele subir as escadarias, e naquele quartinho lá da bagunça, sabe? Que você não deixa ninguém ver. Ele não é mais uma visita, Ele é o dono da casa, querido. Numa terra fértil não existe lugares onde o Espírito Santo não foi. Sabe uma grande característica de que nós ainda não aceitamos a natureza que Deus tem para nós de uma terra produtiva? Sabe quando você sabe que uma terra é fértil, que uma plantação é boa? É quando você olha para a plantação e você não vê mais a terra. Quando você sobe aqui para o lado de Suzano, ali para Palmeiras, ou quando você vai para sentido Salesópolis, ali você vê os japoneses ali plantando algumas coisas. Tem muito japonês nessa região nossa, né? Eles cultivam muita terra. E você vê que os campos que são produtivos, onde tem a plantação de alface, você consegue ver alguma coisa marrom ali? Você consegue ver terra ali? O que você vê onde tem alface? Você só vê alface. Você só vê o verde. Não tem mais terra à vista, querido. Se as pessoas olham para você e gritam, terra à vista, é porque o negócio está feio. Se as pessoas olham para nós ainda, e identificam na nossa vida, estampada em nós, traços ainda de uma terra endurecida, onde as coisas não foram germinadas, espinhos sufocando a plantação de Deus, querido. É porque eles não chegou naquele ponto ainda, porque onde ele chega, ele torna aquilo produtivo. O Espírito Santo precisa trabalhar em nós por completo. A grande característica de uma terra fértil é que não existe mais terra vista. Quanto menos terra vista na nossa vida, melhor. O que é essa terra vista, Neto? É a hora que você está conversando com um camarada. Ele conversa com você e daqui a pouco vem um palavrão. O que é isso? Terra vista. É a hora que vem uma situação de choque, de confronto. E a gente não consegue mais manter o tom da voz. Terra vista. Estão entendendo? É a hora que você precisava guardar o segredo, porque era segredo, mas você foi e contou para sua amiga. Terra à vista. São sinais, querido, de que o fruto do Espírito Santo não é o que está aparecendo. Está aparecendo alma, está aparecendo terra dura, onde não germinou a palavra de Deus. Nós precisamos deixar que Ele chegue nesses cantos, querido. O fruto do Espírito Santo quer brotar em nós. Ele quer entrar em nós. Ele quer que nós entendamos que é pelo Espírito isso, para que Ele possa realmente entrar e arar todo o jardim. Ele quer que nós sejamos um luxuoso jardim, cheio de flores e frutos, que são o resultado do labor do Espírito Santo em nós, querido. O fruto do Espírito Santo é onde nós vamos entrar na semana que vem. O fruto do Espírito Santo é o resultado do trabalho dele dentro de nós. A questão é que o trabalho dentro de nós, do Espírito Santo, vai para fora. É mentira quando nós dizemos que nós temos o fruto do Espírito e o que se vê fora é terra. É mentira. Quem olha para nós tem que ver a abundância da produção dele, queridos. O agir do Espírito Santo em nós transparece. Sabe, é muito forte isso. Isso é tão forte porque a palavra de Deus diz assim, João, quando ele começa a descrever Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 1, ele fala que Jesus era o Verbo de Deus. Mas o Verbo de Deus, o que aconteceu com o Verbo de Deus? Ele se encarnou. O Verbo de Deus encarnou, então nós passamos a ver aquilo que era um verbo, aquilo que era uma palavra, de forma visível e audível. É isso que o Espírito Santo faz em nós. A palavra, quando ela é ouvida, ela é recebida, ela entra em nós e produz. E nós deixamos de ser então o Verbo de Deus, porque todos aqueles que creram nele passam a ser filhos de Deus. E o exemplo disso é Jesus, que era a palavra de Deus, que era o Verbo de Deus, mas então ele se materializou. Quando essa palavra ela é ouvida por nós dessa maneira, recebida por nós dessa maneira, ela é produzida em nós dessa maneira. O que o Espírito Santo faz dentro de mim vem para fora. O processo é ao contrário, porque na carne as pessoas veem coisas que não duram muito tempo, porque elas são de fora. Mas quando o Espírito Santo vem dentro de mim, as coisas são produzidas de dentro para fora, mas tem que se manifestar. É por isso que não dá para criticar uma sociedade cética, porque ela olha para dentro da igreja, e nós temos verbo, e nós temos pregação, e nós temos canções, nós temos reuniões, mas nós não temos a manifestação do Espírito Santo em nós. Como eu critico uma sociedade cética? Tem uma canção dos Arrais aí que ela transparece o meu sentimento em relação à palavra na atualidade. Não fale. Porque o que a igreja tem hoje é fala. O que nós estamos vivendo hoje é um tempo de terrenos que querem ainda continuar na sua mesquinharia de aparência, queridos. E o Espírito Santo está olhando para nós desesperado, porque Ele olha para nós como terra fértil. Nós precisamos aceitar essa condição nossa hoje no Espírito, da maneira que Ele nos olha. Ele olha para vocês, querido, como terras férteis. Ele olha para mim como uma terra boa e produtiva. Ele não olha mais para mim como uma terra endurecida. Então eu preciso receber isso, e deixar que a enxada venha, e deixar que o tesourão venha, e deixar que aquela máquina de cortar grama, e aqueles garfos para retirar as tiriricas, lá naquela batatinha do fundo da terra venha, e toque em mim. O Espírito Santo falou para mim na semana passada que a ingratidão é a lepra do abençoado. Nós somos curados por fora, nós recebemos a bênção, mas o nosso coração ainda está cheio de ingratidão e nós não voltamos para agradecer. E sabe quando nós voltamos para agradecer? Quando nós frutificamos. A cura da lepra dentro de nós é quando nós deixamos que o Espírito Santo se manifeste em nós, e não só mais uma cura de lepra que as pessoas viram, mas algo que as pessoas precisam ver agora, que existe algo dentro de mim, que Ele não tocou só na minha pele, que Ele não tocou só na minha consciência. Eu não sou convencido mais, mas eu sou convertido a essa palavra. Não importa o quão ela doa em mim mais, eu ouço, eu aceito, eu me rendo, eu abro mão, eu largo tudo, eu paro tudo para te encontrar. Nós cantamos isso, mas nós precisamos hoje sair do nível do verbo, da fala, para o nível de transformação, aceitar a palavra de Deus, querido. Ouvindo, ouvir. Era o que Jesus estava dizendo, mas para quando ouvindo, ouvires a minha palavra. A minha palavra não pode ser a mesma música que você ouve na loja de conveniência. E sai estalando o dedo, cantando, porque, né, poxa, todo mundo canta isso, mas daqui a pouco você esquece. A minha palavra precisa, sendo ouvida, sendo aceita, sendo recebida, produzir algo dentro de nós. Queridos, o único jeito disso acontecer em nós hoje, é nós aceitarmos essa palavra de Deus, nós aceitarmos hoje o arado de Deus na nossa vida. Porque na nossa alma nós queremos resistências como terra endurecidas. Na nossa alma nós queremos resistência com as pedras que nós não estamos querendo que Ele tire de nós. Mas Ele está olhando para nós nessa noite, olhando para nós e dizendo: você é uma terra fértil. Querido, ouvindo essa palavra hoje, ouça, aceite, deixe que ela seja assimilada no seu coração e para de aceitar a conformidade com o mundo. Chegou o dia da gente soltar todo embaraço, querido. A sua alma diz para você que você é um lascivo ainda, mas Deus olha para você como alguém santo e curado. Na sua carne, na sua estrutura que não nasceu de novo, você não pode produzir os frutos de Deus, porque ela diz que você é mentiroso, porque ela diz que você é um fornicador, um fofoqueiro, mas o Espírito Santo diz que você é filho de Deus, que você recebeu desse poder para se tornar filho de Deus. Receba isso hoje, querido. Só que filho recebe chibatada do pai, não corra. Se o Espírito Santo está pegando a chibatada e dando nas suas costas, fala para ele bater mesmo. Porque coisas têm que ser arrancadas de nós, coisas velhas, ruins, têm que ser retiradas de nós, porque não tem como vinho novo ficar em odres velhos. A estrutura de uma terra dura precisa ser quebrada. Entenda uma coisa, o processo de Deus é de dentro para fora. O processo da alma, o processo do jardineiro numa terra física, é pegar a enxada de cima, e cavando e batendo. O processo de Deus é quando nós aceitamos Ele de dentro para fora, com as suas ferramentas espirituais. Ele vai quebrando, lançando pedra, tirando coisas de dentro de nós que não podem mais ficar, até que a nossa estrutura de vestes velhas, de odres velhas, sejam totalmente rompidas, e brote de dentro de nós vestes novas, e brote de dentro da nossa natureza espiritual odres novos. Porque aí quando os odres novos vêm, o vinho novo já está enchendo, porque é tudo de dentro. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Quantos estão entendendo isso? Desde que Adão resolveu não viver a vontade de Deus, querido, é por isso que nós precisamos entender que nós temos que, ouvindo, receber essa palavra para produzir. Desde que Adão não quis viver a vontade de Deus. Quantos entendem isso? Que Adão abriu mão de viver o sonho de Deus. Quantos entendem isso? Ele fez aquele esqueminha de colocar a culpa na mulher, né, Rafa? Ele fez aquele esquema de falar, não, quer dizer, Adão não colocou a culpa na mulher, Adão colocou a culpa em Deus, né? Adão falou assim: foi a mulher que você me deu. Não foi nem a mulher o problema, foi você que inventou de me colocar esse negócio aqui do meu lado. Olha como que é o negócio. Aí Deus foi para a mulher e falou: não, mas foi a serpente. Aí diz o tio Brasil que a serpente, né, só balançou o rabinho e falou: também não fui eu. Desde que Adão fez isso, querido, nós fomos contaminados. Aceite que na nossa alma, o que tem é terra dura, terra espinhuda, terra cheia de pedra. Mas Jesus resolveu esse problema, para que nós fôssemos terras férteis. É por isso que fala que quando nós ouvimos, é isso que nós precisamos entender hoje. Eu estou batendo nisso, entenda isso pelo poder do Espírito Santo. Quando nós ouvimos e recebemos, quando nós cremos, nós então temos o poder de nos tornarmos iguais a Jesus. Querido, entenda isso em nome de Jesus. É isso que a palavra de Deus diz: nós recebemos o poder de nos tornarmos filho de Deus, de parar de ser o cara que fala, de parar de ser o verbo, e encarnar o Espírito Santo dentro de nós, poder de Deus, para sermos iguais o filho de Deus. Aceite isso, receba isso. Pare de tentar produzir coisas na alma, querido. Pare de tentar resolver o problema da terra dura com a sua própria enxada. É de dentro para fora. É o poder de Deus dentro de nós. Os nossos esforços são incapazes, querido. Sem relutância, nós precisamos ser iguais a Ele. Eu escrevi algo aqui que você precisa entender. Frutificar é reproduzir. Frutificar no Espírito é reproduzir Cristo em nós. Quando nós estamos frutificando, nós estamos reproduzindo, não é assim? Você coloca uma semente na terra, quando a gente fala que ela frutificou, o que ela fez? Ela reproduziu algo igual a ela. Ixi, não estou te ouvindo nada. A nossa alma tem que reproduzir o nosso espírito. Esse é o fim da salvação, né? Esse é o nível Master Blaster Up. Quando a nossa alma é ganha, a nossa alma passa a reproduzir o nosso espírito, que está reproduzindo o Espírito de Deus. Frutificar é reproduzir, querido. O grande sinal de que nós estamos dando frutos é que nós estamos reproduzindo idênticos à palavra de Deus. Mas como isso é possível? Vivendo no Espírito, queridos. O único jeito de nós passarmos hoje, em nome de Jesus, a sermos uma terra produtiva, é abrirmos mão de viver na alma, é abrirmos mão de aceitar o que a nossa alma, a nossa tendência na carne diz, é abrir mão de relutar contra aquilo que a palavra de Deus está mandando a gente fazer, querido. Se a palavra de Deus manda perdoar, para de deixar de perdoar as pessoas. Se a palavra de Deus manda você ter uma linguagem sã, para de ficar andando com gente que não tem uma linguagem sã, para que a sua linguagem mude. Se ela fala que a gente não tem mais que ter conversa torpe, querido, para de relutar contra aquilo que a palavra de Deus diz para você fazer. Em nome de Jesus, aceite a palavra de Deus. Vamos reproduzir. Vamos realmente aceitar aquilo que Deus tem para nós. Vamos viver no Espírito. Quem precisa nascer de novo aqui? Só uma coisa é necessária: nascer de novo. Só uma coisa é necessária: nascer de novo, querido. Jesus quer reproduzir em nós os atributos do seu caráter. Isso é o fruto do Espírito. São os atributos do caráter de Cristo brotando em mim. Se Ele é misericordioso, logo eu serei misericordioso. Se Ele ama, logo eu que estou reproduzindo a Cristo, amarei. Se Ele é todo paz, eu que estou reproduzindo os frutos do Espírito na minha vida, reproduzindo o caráter de Cristo, as pessoas sentirão um cheiro de paz no jardim da minha vida. Isso é um trabalho, queridos, muito árduo, muito difícil, mas não é um trabalho nosso, é um trabalho do agricultor. O nosso trabalho é simplesmente estar disponíveis para Ele nessa noite, e não querer mais relutar com a força da nossa alma, não querer mais segurar aqueles cantinhos da nossa vida onde Ele não chegou ainda. Nós precisamos nos expor. Queria chamar a galera do louvor, hein? Nós precisamos nos expor. Nós precisamos abrir mão de vivermos escondidos atrás das nossas máscaras de atividade na igreja, atrás das nossas funções, atrás do que as pessoas acham que a gente é. Querido, você não é, eu não sou aquilo que eu estou falando aqui. Você não é o que você fala aqui quando você está com a sua equipe, quando você está sentado na mesma mesa que está o seu pastor. Você é o que você pensa sozinho no seu quarto. Então nós não somos o que nós falamos em público. Nós somos aquilo que nós pensamos, aquilo que passa na nossa mente quando nós estamos sozinhos. E é nesse lugar que o Espírito Santo quer chegar. Porque aqui em público o Neto fala bonito demais. Aqui em público, nossa, que terra fértil, aleluia. Mas é o Espírito Santo que sabe o tanto de pedra que ele tem que cavucar de baixo para cima. Para que quando as pessoas olharem para mim, olhar para a horta do japonês, não tem mais terra para ver. As pessoas olham e não veem mais ira. As pessoas precisam olhar para nós, que fomos trabalhados pelo Espírito Santo, queridos. Entenda, isso não é um peso para você construir. Você não vai construir amor em você. Você precisa entender isso. Aceite a natureza que Deus tem para você, queridos. Como a gente chega nesse nível, querido? Não tem outro caminho. Nós precisamos nos entregar às práticas espirituais. O único jeito da gente receber a palavra de Deus dentro de nós é quando nós vamos para o nosso quarto, naquele lugar que nós pensamos tanta coisa ruim sozinhos, e quando nós começamos a orar em línguas, e quando nós começamos a ler a palavra de Deus, querido, e quando nós vemos que nós perdoamos de boca, mas o nosso coração está arrastado de gente dentro de nós, e a gente fala, não, eu preciso que essas fortalezas dentro de mim, de terras duras com pedras, sejam quebradas. Então nós começamos a jejuar, nós começamos a abrir mão de tempo, de ficar com os amigos, para passar mais tempo com Deus. Nós começamos a desligar o nosso videogame, a sair do Facebook, nós começamos a abrir mão da conformidade com a aparência. A conformidade com o mundo é muito mais do que se conformar com a letra do funk, querido. É conformidade de voltar para casa e continuar pensando a mesma baboseira. É você olhar para o espelho e saber que você é o mesmo cara de 5 anos atrás. Isso é conformidade com o mundo. Porque o agir do Espírito Santo em nós é de glória em glória. Você não pode ser a mesma pessoa que você era ontem, querido. Eu não posso ser o mesmo cara. Nós precisamos nos entregar a isso para que o Espírito Santo faça em nós, querido. Eu quero ser mudado. Eu quero ser tomado pela plenitude de Deus. Se você quer ser tomado pela plenitude de Deus, querido, você quer realmente, Espírito Santo, eu cansei de segurar esse negocinho para mim. Eu cansei de não deixar que o Senhor chegue até esse ponto, de reter perdão. Eu cansei de ser esse cara que toda hora perde a paciência e explode. Eu cansei. Se você cansou disso, querido, feche seus olhos nessa noite agora. Comece a orar em outras línguas. Comece a deixar o Espírito Santo orar dentro de você agora. Fica ninguém com o olho aberto, não. Feche seus olhos, em nome de Jesus. A não ser que você está olhando no neném e não tem como fechar os olhos, mas se não, feche seus olhos. Sabe a última coisa que o Espírito Santo falou para mim hoje? Eu fiquei pensando, porque eu nunca tinha entendido. Por que que o Espírito Santo diz, através de Jesus, que quando a semente cai na terra fértil, ela produz a 30, a 60 e a 100 por 1? Ele fala uns 30, uns 60. Eu falei, Espírito Santo, mas por que que uns produzem 30, uns 60, outros 100? Querido, eu quero dizer para você que a visão do Espírito Santo em você é produzir a 100 por 1. Mas quanto maior a sua área de obediência, quanto maior a sua área de entrega, quanto maior o tempo seu de intimidade, mais fértil, mais área de intimidade, área de fertilidade, área de produção no seu jardim terá, para que ele possa produzir ainda mais. Então não segura mais nada na sua vida. Para de ser meio obediente. Para de ser obediente até certo ponto. Começa a obedecer naquelas áreas que você nunca tinha se aberto a obedecer. Que Ele não quer que você produza apenas 30 por 1. Ele quer que você produza 60 por 1, mas não apenas 60 por 1. Ele quer que você produza nessa noite, na sua vida, a 100 por 1. Que não hajam áreas na nossa vida que nós não queremos mais obedecer. Nos rendemos a Ele. Vem Espírito Santo. Começa a orar em outras línguas. Abre a sua boca, começa a orar em outras línguas. Vamos fazer com que essa mente, essa alma, se torne infrutífera, para que o nosso espírito frutifique nele, reproduza ele em nós, a ponto da nossa alma não ditar mais as regras, a ponto de nós abrirmos mão dessa natureza de alma espinhosa, pedregosa, e vivemos na natureza do espírito, onde nós somos férteis, onde nós somos frutíferos. Querido, essa uma horinha que você ouviu aqui, essa palavra, apenas uma horinha, se você ouviu ela de fato e entendeu como a palavra de Deus, se você receber essa palavra agora, e se você agir positivamente agora, sem relutância, sem achar que isso é da minha cabeça, sem ficar questionando religião, sem ficar com discussão teológica, sem ficar com, ah, mas eu acho, ah não, mas é assim, se você abrir mão disso agora, querido, a sua obediência vai permitir que o Espírito Santo produza em você. Então não lute, não relute, não rejeite. Receba do Senhor.